faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Para um pouco pra pensar, aonde tu quer chegar. E aí, Diego Evolution? Porque não tá dando pra mim. Pra mim só fica ruim. Eu tenho que ficar correndo, sempre satisfazendo, e nem o mínimo tô recebendo. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra, se não vai me dar uma outra. Cadê o amor? Se não vai me dar uma outra, fica sofrendo, não sou louco. Produções. E aí, tá bom pra você? Para um pouco pra pensar, aonde tu quer chegar. E aí, Diego Evolution? Porque não tá dando pra mim.